Ouça o som da tribo. O som da tribo. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Boa noite, agora são 7 horas, 1 minuto, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite aqui na 96 FM, Rádio Clube FM 95,9 MHz, através também do blog do Som da Tribo, sondatribo.com, blog do Rubenildo Metal também, blog, deixa eu ver aqui, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, distintivoblue.com, a galera dá aquele up ao Som da Tribo aí via internet. Como sempre, o Som da Tribo cheio de novidades, músicas novas, enfim, interatividades, brindes legais, presenças confirmadas hoje. Gilmar Dantas já está aqui, vai dar um salve pra galera. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Miguel. Isso aí, hoje vamos divulgar aí, né, as atrações das Noites Fora do Eixo de Vitória da Conquista em maio. Em maio, né? A grade completa do mês de maio, fechadíssima aí, né, Gilmar? E tem uma promoção bem interessante, né? Tem uma promoção. Quem ligar pro programa e acertar o maior número de atrações vai ter passe livre pro mês inteiro. Você não paga nenhuma quinta-feira. Ganha um passaporte, né, Gilmar? Ganha um passaporte. Lembrando que são 4 atrações de Vitória da Conquista e 4 atrações de outras cidades. 8 bandas. Então, digamos, são 8 bandas. Quem acertar no universo de 1 a 8, a maior quantidade de bandas até o final do programa, ganha o passaporte. Isso, se tiver empatado, mais pessoas acertarem, né? A gente faz um sorteio pra ver quem leva. Eu acho difícil alguém acertar todas, tá bem guardado, as 7 chaves. A gente não revelou pra ninguém. Tem uma atração mesmo que a gente fechou. Creio que só eu e a atração sabem, né? Aos 45 do segundo tempo. Fechou, né? Exatamente. Então vai ser difícil a galera acertar aí, mas pode ligar. Quem acertar mais, não precisa acertar todos. Lembrando que a gente não repete atração, né? Nenhuma atração que tocou em abril vai tocar em maio. Então, Gilmar, outra pergunta pra galera que vai ligar pra cá e quer participar aí, ganha esse passaporte das Noites Fora do Eixo. A pessoa vai ganhar um passaporte pra curtir as 4 quintas-feiras das Noites Fora do Eixo, inteiramente grátis, bancada aí pelo Coletivo Suíça Baiana. Digamos assim, a pessoa ligou pra cá, acertou 3, depois ela, poxa, lembrei de mais 2 aqui, pode ligar de novo e concluir, e eliminar mais 2, e formar mais 8 e tal, essa coisa assim? Pode, lembrando que só pode uma lista por pessoa, né? Ah, ela tem que ter uma lista definitiva, porque senão a pessoa liga várias vezes, faz várias listas, aí fica uma concorrência bem... Desigual. Desigual, né? Então a gente... Cada pessoa só pode ter uma lista. Mesmo que ela corrija essa lista, que ela ligue depois para corrigi-la, só vai valer uma lista para critério de julgamento. Beleza, então vá ligando pra cá. 3421-1507, mandando seu torpedo também. 8831-9050. Tá valendo passaporte completo para as Noites Fora do Eixo do mês de maio. Para quem acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio das Noites Fora do Eixo, hein? Então você não pode perder. Liga pra cá, 3421-1507. O 8831-9050, valendo também um CD da Banda Garboso e dois ingressos para a festa Relembrando Carrascão, by DJ Davi, próximo sábado no Espaço Rafik, oferta do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. É só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Eu sou criança e ouço só na tribo! Tá ligado? Thank you. O som da tribo não tem pra ninguém. Agora são 7 horas 14 minutos, você curtiu 6 AM, Life is Beautiful, antes Xamã, Finally Home, aqui no Som da Tribo. Pois é, o Som da Tribo é um programa que precisa, carece de parcerias, a galera que apoia o Som da Tribo, acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente é no Espaço X, Dia das Mães é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Gandeias, é só ligar 3421-3629. CCAA, ou você se garante, a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece, matrículas abertas, CCAA. Metrópole Team, manda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. E Coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Aí, de repente, se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo, twitter.com/Som da Tribo, e também Facebook do Som da Tribo. Boa noite, Jaqueline Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal aí, Jack? Tudo ótimo. E aí, a semana, alguma novidade na nossa realidade emocionante de Vitória da Conquista, do dia a dia? Bem, assim, só as fiscalizações, assim, que acontecem. Vamos citar esse exemplo aí, né, Gilmar? A fiscalização de... Esqueci o nome. De uma posturas. Das posturas e éticas da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, multou o Viela Sebo Café, né? Por excesso de decibéis, né? É, uma questão interessante dessa lei é que quem devia estar comentando aí eram os agentes culturais, que eu acho que influem muito, né, na vida da cultura de Vitória da Conquista. E a gente só vê quem está comentando mesmo os jornalistas. Isso. É o Som da Tribo. É, o núcleo de notícias, né? Através de cair de seu, é a galera jornalista. Agora em Conquista, a gente tem um conselho de cultura. Aonde está? Você sabe qual é a opinião do conselho de cultura a respeito disso? Sim. Eu não sei. Eu também não. Eu nem sabia que tinha esse conselho de cultura aqui. Pois é. Quem é que está à frente do conselho de cultura? Será que alguém sabe? É. Pois é, o Conselho de Cultura não se manifestou a respeito, né? A gente espera que o Conselho devia estar à frente, né, dessa situação. O Conselho que é paritário, né? Tem representantes da sociedade, dos músicos também, né? É, da prefeitura, né? Tem representantes da prefeitura e também da sociedade civil. E a gente não vê nenhuma manifestação pública do Conselho. É, reuniões, eu não sei se tem, não sei nem quem está à frente do conselho. É legal que aparecesse aí o conselho para discutir essa lei que é polêmica, né? E vai mexer muito na cultura de Vitória da Conquista caso seja aprovada. Beleza, e essa questão da fiscalização da Secretaria de Posturas e Ética aqui da cidade deveria também medir os decibéis das igrejas, né? De todas, sem exceção. Claro, o Viela próximo lá de casa mesmo tem uma igreja. O som é exorbitante ali nas proximidades da Praça da Saudade. Aquilo ali é mais alto do que qualquer show de rock and roll e ninguém toma providência, ninguém fala nada. Por que que eles não autuam as igrejas evangélicas e similares? Por que não? Só os bares, só quem está promovendo a cultura. As religiões têm alguma prioridade, têm alguma, sei lá, está além da cultura? Será? Exatamente. E o Viela tem alvará de funcionamento até meia-noite, mas o horário que foi medido foi um pouco depois das 10, né? Que é o horário da lei do silêncio. É, começa a valer. Será que as igrejas das 10 horas terminam todos os cultos? Haja fiscal, né? A quantidade de igrejas que tem aqui em Vitória da Conquista, acho que é maior do que o número de habitantes. Se daqui uns dias vai estar uma igreja para cada dois cidadãos da cidade. Pois é. No bairro Brasil, gente, é impressionante. Qualquer lugar, Jaqueline. Mas lá eu acho que tá pior. Mais uma polêmica aí pra gente discutir. Beleza, Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera ligar pra cá e interagir aí com o Som da Tribo? Tá valendo um passaporte completo para as noites fora do eixo do mês de maio, pra quem acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio nas noites fora do eixo, lá no Viela Sebo Café, oferta do coletivo Suíça Baiana. Também um CD da banda Garboso e dois ingressos para a festa do Relembrando Carrascão by DJ Davi no próximo sábado no Espaço Rafik. A oferta é do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. É só ligar para cá, 3421 1507, ou enviar um torpedo para o 8831 9050. Pois é, já chegou o primeiro torpedo aqui, o Cristiano. Ele quer deixar um recado aqui para a Polícia Militar. Ele fala que está acontecendo muitos assaltos em Vitória da Conquista. Isso aí é chovendo molhado. Tá dado o recado, viu, Cristiano? Nosso programa está sendo um programa de utilidade pública. A população se manifesta aqui de todas as maneiras. Outro torpedo aqui, um salve para Gilvan e fama e família no Mercadinho Amorim, na Rua União Operária, ouvindo o programa. Oh, Rubenildo Metal, Rubenildo Metal mandando um abraço aí para Gilvan e toda a família do Mercadinho Amorim aí na Rua União Operária, ouvindo o programa Som da Tribo. Tá dado o recado, torpedos aqui não param, hein? Miguel, o volume geral tá alto demais, tá estourando o som, abaixa um pouquinho, valeu, tá baixando também. Tá Plácido, baixando. Beleza, vamos medir os decibéis do Som da Tribo. Eu achei que era meu radinho aqui, mas não é não. Beleza. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje às 10 da noite no Café Society tem Shirley Dutra Eletroacústico, informações no local. Às 11 horas no Apogeu vai rolar banda eletrônica com o DJ, balada eletrônica com o DJ Joe. Ingressos R$5 no local. Próxima quinta, dia 5 de maio, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo. Ingressos limitados, R$5 à venda na sede da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café. Próximo sábado, dia 7, às 7 da noite, de graça, na Praça 9 de Novembro, 10 anos da Cama de Jornal, com a participação de um dos maiores nomes do punk no Brasil. Cólera, pela primeira vez em conquista, e mais Alta Voltagem e Imundos, não perca. Também no próximo sábado, dia 7, no Espaço Rafik, tem Relembrando o Carrascão by DJ Davi e equipe. Ingressos e informações no local. No dia 14 de maio, sábado, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Datsena. Ingressos e informações através do telefone 81470114. No dia 20 de maio, sexta, no Viela Sebo Café, tem um show de lançamento do CD Do Que Você É Feito, com a banda Garboso. Ingressos limitados, R$5 no local. E no dia 21 de maio, sábado, segunda parada do Orgulho de Ser LGBT, de Vitória da Conquista. É direito, é legal. No dia 27 de maio, também uma sexta-feira no Viela, tem um show de lançamento da banda Naive. Ingressos e informações no local. Aproveita, é Naive... É, na verdade, 20 de maio vai ser o... Não, é dia 27. Dia 27. Ah, de 27, né? É, dia 20 de maio é Garboso. É. Aqui, ó. Dia 20, Garboso. Dia 27, Naive. Lembrando que o show da Garboso vai ter várias participações aí. Inclusive viu? A de... ligou agora pra falar. A de Rony Vox, da 1821. Isso, Far de Fé, dos barcos. Vixe, isso. A cena de conquista toda aí. Então retifica aí. Dia 20, Garboso, né? No Viela, uma sexta-feira. E dia 27, Naive, o lançamento. Pra quem não sabe, a banda Naive é da ex-vocalista da banda Liatres e também do nosso brother aí, que toca violino, o Samir. Beleza? Banda Naive na área, estreia da banda dia 27 de maio, uma sexta-feira, no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. O Henrique, direto de Salvador, mandou um torpedo aqui para avisar a galera que em junho vai rolar a quinta edição da GLAM com os DJs RJ de Salvador, beleza? Mais uma GLAM aí na área em junho. A última GLAM bombou lá no... Não, no lugar lá, na Olivia Flores. Não lembro. Zulp. Pois é, diz que ficou muita gente eu de fora. Eu falei pra Henrique que lá ia dar certo. A capacidade foi pequena, os seguranças ameaçaram abandonar o local devido à quantidade de pessoas. Eles não estavam dando conta da quantidade de pessoas que queriam entrar. Pessoas querendo comprar ingresso até R$50 pra entrar. E o que isso reflete? Tá faltando, né? Tá faltando. É verdade. As coisas alternativas estão acontecendo. Prova disso, as Noites Fora do Eixo do mês de maio, todas lotadas, né, Jumar? Inclusive uma com recorde de público, ingressos esgotados à tarde, muita gente ficou de fora também, né? Isso, a gente teve uma média de público de 235 pagantes no mês de abril, uma média altíssima. Chegamos a ter o recorde do Viela, né? 310 pagantes com uma Glória e os Bafos, que é o limite do Viela, não tem como colocar mais que isso. Então, Maglória e os Bafos mesmo já tá com... Tem um público aí de cerca de 600 pessoas na cidade. Tem muita gente que voltou porque não tinha ingresso. Então, a expectativa é que a próxima vez que tenha um encontro das duas bandas seja um local maior. E são duas bandas bem cotadas também pro Festival de Inverno. Beleza, o Henrique tá retificando aqui que vai ter, na próxima edição da GLAM, DJs do Rio de Janeiro e vários de Salvador. Tá retificado aqui. Enquanto isso, vai ligando pra cá, tá valendo em passaporte completo para as Noites Fora do Eixo, pra você acertar a maior quantidade de bandas da grade de maio. Então é só ligar. Quem acertar a maior quantidade de bandas que vai participar da grade de maio, das Noites Fora do Eixo, vai ganhar um passaporte completo para curtir o mês de maio completo das Noites Fora do Eixo, que acontece no Viela Sebo Café. O que mais está valendo aí, Jack? Também um CD da banda Garboso, dois ingressos para a festa de Relembrando o Carrascão by DJ Davi, no próximo sábado no Espaço Rafik, oferta do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. Só ligar 3421-1507 ou mandar o torpedo para 8831-9050. O som da tribo. Queria chamar aqui ao palco ele, que é pai, toda essa história de gay, gay, gay, rock and roll. É pai disso tudo. E o ano passado eu lancei o disco Gay, Gay, Gay, enquanto ele estava lançando o disco dele que se chama Rock and Roll. Nosso grande mestre Erasmo Carlos. Olá, boa noite. Antigamente, quando eu me excedia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente, minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Porque eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas és muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. E aí? Antigamente, quando eu me excedia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma taratarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma taratarantada, sou uma criança, não entendo nada. E aí? Ele ensina a ousadia e afaste a monotonia da sua semana. A monotonia do seu dia após dia. A monotonia do seu dia após dia. A monotonia do seu dia após dia. A monotonia do seu dia após dia. Som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7:34. 34 minutos. O microfone tá alto pra caramba. Você curtiu Mombojó, Antimonotonia, Arnaldo Antunes, mais Erasmo Carlos, Sou Uma Criança, Não Entendo Nada, do CD Ao Vivo Lá em Casa de Arnaldo Antunes. Beleza? Luísa Matos, da Vila Serrana, curtindo o som da tribo. Se você quer se manifestar, mande seu torpedo. 88319050, participe aqui das promoções do Som da Tribo. Quais são elas aí, Jack? Tá valendo um passaporte completo para as noites fora do eixo do mês de maio. É para quem acertar o maior número de atrações da grade de maio das noites fora do eixo no Viela Sepo Café. Oferta do Coletivo Suíça Baiana. Também um CD da banda Garboso. Dois ingressos para a festa Relembrando o Carrascão by DJ Davi, no próximo sábado no Espaço Rafik. A oferta é do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. É só ligar para cá, 3421 1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831 9050. Pois é, ainda hoje teremos a grade completa das Noites Fora do Eixo. Aí você está em casa de repente, quer dar sugestões aí, não importa. Maior quantidade de bandas que você acertar aí é só ligar. 3421-1507-8831-9050. Até agora ninguém acertou nada. Pode ligar aí, porque quem acertar uma já vai estar na frente. Isso. São quatro atrações locais e quatro atrações de fora. Você pode ligar e arriscar oito nomes. Eu já chutei aqui, só acertei uma, né, Gilmar? Isso. De duas você acertou uma, tá? Tá bom. Então vamos ver aí a galera ligar. Liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo 88319050. Lembrando que a banda Cama de Jornal toca logo mais em Itaberaba, no Dia do Trabalhador, antecipado hoje em Itaberaba, e a banda Cama de Jornal tocará, hein? Grande banda de Vitória da Conquista, 10 anos representando aí O movimento alternativo de conquista na cidade de Taberaba hoje como grande atração. Arquivo Nacional. Bom, no Arquivo Nacional, Legião Urbana, um tema polêmico e Picassos Falsos. Depois da música do Legião, a gente comenta aí a polêmica. Mais uma aqui na cidade. A cidade tá demais. Não, eu vou falar agora. É o seguinte. Vou botar uma trilha aqui pra mim falar. É o seguinte. Indo para as noites fora do eixo na quinta-feira, na última quinta-feira, eu vi uma cena terrível. Uma criança, e quinta-feira fazendo frio, garoa, né? Uma criança num container daqueles de lixo. Dentro, no centro do lixo, velho. Metendo a mão no lixo, literalmente. Uma criança na faixa de seus 6 anos de idade. Que cena triste. Eu fiquei, assim, chocado. E falam que está tudo bem. O lugar dessa criança era para estar em casa. Mais cedo era para estar na escola. Mais cedo, a infância dessa criança, para onde vai? Aonde está a educação dessa criança? Qual o futuro dessa criança no lixo, quase 10 horas da noite? Com a mão literalmente no lixo. Esse processo de dizer que o lixo está sendo reciclado está envolvendo famílias, idosas, mulheres grávidas que eu já vi, a família inteira metendo a mão no lixo, sem luva, sem critério nenhum, fazendo a reciclagem, a auto-reciclagem por eles mesmos. Aí eu pergunto, as autoridades, será que a sociedade, ninguém está vendo essa ferida, essa coisa grave que está tendo na nossa cidade? As pessoas estão tratando do lixo como comércio, mas não está tendo regra. As crianças estão perdendo as suas infâncias, as suas... Sei lá, velho, tá perdendo até a questão da adolescência. Ninguém toma providência, ninguém fala nada. Nenhum meio de comunicação faz nada. Ninguém faz uma matéria, ninguém publica isso aí. Ninguém mostra essa vergonha que tá tendo aqui em Vitória da Conquista. Ninguém se manifesta. Fica até chato a gente ter um programa desse e ficar só batendo nessas coisas. Mas é apenas um desabafo, beleza? Pera aí, Gilmar, manda abraço aí. Pessoal publica o que dá audiência, né? Essas pessoas anônimas não dão audiência. Ninguém fala nada. Poxa, velho, eu fiquei triste em ver uma criança de 6 anos. Imagine aí se fosse o filho de alguém nessa situação, né? É. Mas vamos usar o slogan do governo? Manda aí. Um país rico é um país sem pobreza. Ah, que lindo! Beleza. Vamos ouvir Legião Urbana e refletir sobre isso. Aí outra coisa, pra completar aí o raciocínio. E na minha frente, aquela galera de adolescentes, os... Galera que cheira um tina, né? Também dormindo ali na porta da insinuante. Quem quiser ver, passe lá, fotografe, veja. Hoje à noite eles vão estar por lá, na porta da insinuante aqui na Barão do Rio Branco. A galera dormindo, jogada ao léu, abandonada. Tina, fazendo a cabeça. E a sociedade tá pouco se lixando pra eles, entendeu, velho? Então vamos ouvir Legião Urbana, que reflete um pouco disso aí. Arquivo Nacional. Fingir ser soldado a tarde inteira. O som da tribo. Thank you. Tribo Nacional. O meu coração. O som da tribo. Nacional. Sete e 47, você curtiu no Arquivo Nacional. Ojeriza não, Picassos Falsos, Quadrinhos e Legião Urbana, mais do mesmo. Ó, tem um protesto aqui da nossa ouvinte, Luísa Matos, da Zabeli. Não, Luísa Matos? É, Luísa Matos, a Vila Serrana. Ela está perguntando por que que o Som da Tribo toca as bandas de heavy metal e não toca Restart, que é happy rock, Jaqueline. Você responde. Posso responder? Pode sim. Você hoje está ácida, responde aí. Viva a liberdade da resposta. Primeiro, o Som da Tribo é um programa de rock and roll. É um programa que tem um idealizador, foi idealizado nesse formato para tocar heavy metal, para tocar metal, para tocar rock and roll. E assim, que os idealizadores dele gostam. É um programa, não é um programa assim de rádio que tá numa rádio para satisfazer todo mundo. Não é. É um programa para satisfazer quem gosta desse tipo de música. Infelizmente, Restart não faz parte da nossa grade. Da nossa grade de programação. E já toca durante o dia inteiro, toca em todas as rádios. Você pode, né, ligar em qualquer rádio. Na MTV. Você pode baixar na internet, você pode escutar o seu CD em casa. Não vai ter problema. Agora, pra gente não é mais. Você pode exigir do Som da Tribo que toque, porque o Som da Tribo não é esse tipo de programa. Pra gente é mais interessante tocar Cama de Jornal, Garbuzo, isso, os barcos, a gente dá, as bandas locais. É mais interessante dar espaço pras bandas locais. É verdade. Não é um programa que atende a pedidos de todo mundo, entendeu? É um programa pra quem gosta deste tipo de música. Então quem vai ouvir o Som da Tribo gosta do tipo de música que rola no Som da Tribo, não o Som da Tribo que se adapta ao gosto da galera. Valeu! Valeu! Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7 horas e 52 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, somdatribo.com, distintivoblue.com, blog do Rubenildo Metal, blogspot.com e também radiopontalweb.com.br, galera que dá aquele up no Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, tem oferecimento de Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora, escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira, Campus 350, Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 no centro. Metrópole Team, moda pra galera, Team Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, inglês e espanhol, que você nunca esquece. Matrículas abertas, 34238700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Tá valendo, Cortes, um passaporte completo para as noites fora do eixo do mês de maio. É pra quem acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio das noites fora do eixo no Viela Sebo Café. A oferta é do Coletivo Suíça Baiana. Também um CD da banda Garbuzo. Dois ingressos para a festa Relembrando Carrascão, by DJ Davi. Próximo sábado no Espaço Rafik. A oferta do blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com. Só ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. No final do programa, rola o sorteio. Cortes, aproveitar e mandar um alô aqui manda pra aí, manda aí, Maurício e Elô, que estão ouvindo o Som da Tribo. Todo certo. Sábado eles ouvem. Mandar um super alô aí pra eles. Valeu. Lá no Bairro Brasil. Valeu pela audiência aí. Você também quer seu nome aqui plugado no Som da Tribo? Liga, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. A Patrícia Pix, da Orbe 5, está falando aí para nossa amiga Luísa Matos. Se ela quiser ouvir Restart, que mude para Band ou Transamérica, que lá ela pode ouvir Restart, que o Som da Tribo não é programa para tocar esse tipo de banda. O Givanildo Teixeira, do bairro Ibirapuera, também está dando seu recado. Enquanto muita gente come, bebe e se veste bem, muita gente passa fome. Pare e reflita, Givanildo Teixeira. E você pode ligando, dar sua sugestão aí das bandas que irão tocar aí no Noites Fora do Eixo. Quem acertar a maior quantidade vai ganhar um passaporte para o mês inteiro de Noites Fora do Eixo no Viela Sebo Café. Já tem uma concorrente aqui que já acertou 4 bandas, não é isso, Gilmar? Isso aí, ela tá na frente aí, tá liderando aí, acertou as 4 locais, hein? Beleza, Givanildo vai falar dele já já. da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Stories just som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas e 4 minutos. Você curtiu Shine Down, Diamond Eyes e Foo Fighters, White Lemon, aqui no Som da Tribo, Jacqueline e Jack. Fala aí os brindes pra galera e a promoção aí do... Muita gente ligando, né, Cor? Circuito Fora do Eixo. Deixa eu ler só um torpedinho aqui. Tá. O João Batista, do Henriqueta Prates, quer que toque a música Rosa de Saron, Sol da Meia-Noite. Tá dado o recado, João. Na nossa praia também não, viu, João? É, João. Desculpa aí, mas... Aqui não rola, não. Nada contra, mas nada a ver com o Som da Tribo. É, nada contra, mas nada a favor. Manda aí, Jack. Bem, tá valendo um passaporte completo para as noites fora do eixo do mês de maio, para quem acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio das noites fora do eixo, lá no Viela Sebo Café. A oferta do coletivo Suíça Baiana. Também um CD da banda Garboso. E dois ingressos para a festa Relembrando o Carrascão, by DJ Davi, próximo sábado no Espaço Rafik. A oferta do blog do Rubenildo, o site é o rubenildometal.blogspot.com, é só ligar 3421-1507 ou um torpedo para 8831-9050. Gilmar, é bom a gente falar pra galera aí sobre essa promoção das bandas que irão tocar na grade. Muita gente... Tá repetindo bandas que tocou a semana passada, né? Então, isso. Essas bandas que já tocaram nas quatro noites fora do eixo, não vão tocar não no tocar. Mês de maio, né? É. Já não vão tocar mais nas noites fora do eixo. Então, é melhor você fazer sua listinha e eliminar Maglore, Os Barcos, Sertanilha e Aeromoças e Tenistas Russas e mais as bandas que tocaram aí, né, Gilmar? Exatamente. Você pode dar 8 palpites... Quem acertar mais leva o prêmio. Até agora o recorde são 4 acertos. Então são 4 bandas locais e 4 bandas de fora da cidade. É, o maior acertador já acertou 4. Tem gente aqui que acertou 3. Tem gente que acertou 2. Beleza? Eu acertei 1. Vai ligando pra cá e participe. 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O som da tribo. Hoje, às 10 da noite, no Café Society, tem Shirley Dutra Eletroacústico. Informações no local. Às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar balada eletrônica com o DJ Joe. Ingresso R$ 5,00 no local. Próxima quinta, dia 5 de maio, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo. Ingressos limitados, R$ 5,00 à venda na sede da Suíça Baiana. É lá no Viela Sebo Café mesmo. Próximo sábado, dia 7, às 7 da noite, de graça, na Praça 9 de Novembro, 10 anos Cama de Jornal, com a participação de um dos maiores nomes do punk no Brasil, Cólera, pela primeira vez em Conquista, e Mais Alta Voltagem e Imundos, não perca. Também no próximo sábado, dia 7, no Espaço Rafik, tem Relembrando o Carrascão by DJ Davi e equipe. Ingressos e informações no local. No dia 14 de maio, sábado, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Datsena. Ingressos e informações através do telefone 81470114. No dia 20 de maio, sexta, no Viela, tem um show de lançamento do CD Do Que Você É Feito, com a banda Garboso. Ingressos limitados, R$ 5,00 no local. E no dia 21 de maio, sábado, tem a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT, de Vitória da Conquista. É direito, é legal. No dia 27 de maio, também, em uma sexta, no Viela Sebo Café, tem um show de lançamento da banda Naive. Ingressos e informações no local. Aproveita e acessa aí, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Som local. O som da tribo. No som local hoje você vai curtir a música nova da banda Garboso e também Quase Humanos. Som local. Som local. Local. Local. Clarita. Local, o som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, música novíssima da banda Garboso, E o Dia Não Vem, Antes Quase Humanos, O Tempo. Se você quer comprar o CD da banda Garboso, está à venda na loja da Suíça Baiana, lá na Avenida Siqueira Campos, no Viela Sebo Café, escritório, fácil, fácil. Então, vários CDs das bandas alternativas de Conquista, CDs de todas as bandas que estão fazendo seus trabalhos autorais. Tem mais coisas interessantes lá na loja, né, Gilmar? Tem, essa semana mesmo chegou a revista Noise, a revista de distribuição gratuita, então se você quiser, passa lá na loja antes que acabe, a revista acaba rapidinho, a galera gosta muito, uma revista muito bem feita, uma das melhores revistas nacionais, e a distribuição é totalmente gratuita, e o Suíça Baiana é um ponto de distribuição da revista Noise. Ó, chegou mais torpedos aqui, a Cida Silva, lá da Fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina, tá falando: oi família, som da tribo, um beijão ao meu amor Devo de Andrade, Devo de estar hoje em Salvador trabalhando, especial, tá mandando um beijo também especial para o amigo Wexclay. É a opinião dela, é: eu particularmente acho o Restart uma porcaria, e o som da tribo não toca porcaria, não é mesmo? Beijo a todos, Cida Silva. Tem a galera de Itamaraju também, que está ouvindo o som da tribo e não se identificou aqui, mas diz que está espalhando o som da tribo em toda a cidade de Itamaraju, aí na Bahia. Obrigada, galera. Valeu. De Itamaraju. Tem mais torpedos aqui, daqui a pouco eu leio mais um. Mais um que chegou. A Geisa, grande Geisa Nogueira, está ouvindo o som da tribo em Salvador e fala aqui. Quanta saudade. Beijos. Beijão pra você também, Geisa Nogueira, ouvindo Som da Tribo. Quem está ouvindo Som da Tribo também, que fala que é uma honra ter um programa como Som da Tribo, é o Antônio e a Elzita Bittencourt, no Ponto Central do Marçal. Galera sempre ouvindo Som da Tribo. Tem também o Márcio, do bairro Guarani, também sempre ouvindo Som da Tribo. Vamos a um breve intervalo comercial, mas antes disso, Jaqueline, a promoção aí das Noites Fora do Eixo, aí pra galera ficar esperta aí. Tá valendo um passaporte completo para as Noites Fora do Eixo do mês de maio. É fácil, é só acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio das Noites Fora do Eixo no Viela Sepo Café, oferta do coletivo Suíça Baiana. Pois é, já a ganhadora, quem tá liderando aqui, já acertou 4 atrações, repetindo aí, não vale as bandas que já tocaram no mês de abril. Então, 8 bandas você já elimina, fácil, fácil, você não pode repetir Maglore, você não pode repetir Sertanilha, Contra Ar, Os Bar, 5 contra 1, enfim, todas essas bandas que tocaram aí já estão descartadas. Então faça a sua lista, final do Som da Tribo a gente vai falar aqui quem é o vencedor dessa maratona. Márcio Roberto do Bairro Guarani, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8h23, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente. Tem gente aí que pensa que o programa é da Rádio 96, mas não é. Nós compramos o horário aqui e a gente corre atrás de patrocinadores. A galera que apoia o Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Metropolitim, moda pra galera, Tim. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, presente no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Semana com horários especiais no Espaço X essa semana. Beleza? Vá ligando pra cá. Qual é a promoção aí de hoje, Som da Tribo? As promoções, o que tá valendo pra galera aí, Jack? Tá valendo um passaporte completo para as Noites Fora do Eixo do mês de maio. Pra quem acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio das Noites Fora do Eixo no Viela. É a oferta do Coletivo Suíça Baiana. Também tá valendo um CD da banda Garboso e 2 ingressos para a festa relembrando o Carrascão by DJ Davi. Próximo sábado no Espaço Rafik. A oferta do blog do Rubenildo. Os torpedos daqui a pouquinho a gente vai mandar. Chegando vários torpedos. Muito obrigado a galera que está ligando, está mandando torpedo, interagindo com o Som da Tribo. Entra aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem como você mandar seu SMS também, participar aqui das promoções. Tem um chat do Som da Tribo no MSN, chat do Som da Tribo aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. I'm feeling out of bounds. alto. Agora são 8 horas e 35 minutos e a galera tá se manifestando aqui através dos torpedos, fazendo as suas listas aí da promoção. Qual é a promoção aí, Jack? Manda aí pra galera. A promoção é a seguinte. Tá valendo um passaporte completo para as noites fora do eixo do mês de maio para quem acertar a maior quantidade de atrações da grade de maio das noites fora do eixo no Viela Sebo Café. A oferta é do coletivo Suíça Baiana e vai rolar o sorteio hoje no final do programa, né? Aproveita também, liga para cá no 3421-1507 ou envia o seu torpedo para o 8831-9050, porque também tá valendo um CD da banda Garboso e dois ingressos para a festa de Relembrando o Carrascão by DJ Davi no próximo sábado no Espaço Rafik. A oferta é do blog do Rubenildo. O site é o seguinte, rubenildometal.blogspot.com. Aproveita, acessa aí os nossos blogs parceiros aqui do Som da Tribo. É, você pode acessar o somdatribo.com, também blog do rubenildo.com, núcleodenoticias.com, distintivoblue.com.br. Torpedos aí, toque Slash Gotten Tati do bairro Brasil. Tem mais torpedos aqui? A galera tá bombando aqui nos torpedos. Deixa eu me ver mais outro. Som da Tribo, vocês são shows de bola. Esse projeto ainda vai dominar o mundo. Poxa! Ele quer mandar um abraço para a Bela, Cecel e Ian, Luciano Ferraz. Poxa, Luciano, seria bom se a gente dominasse esse planeta. Ia melhorar, viu? Muito, muito, muito. Valeu. Tá certo, mais torpedo aqui. Telefone tocando, olha, é uma vergonha, o Som da Tribo não tem um telefonista reserva, o Devold tá viajando, Goma tá viajando, não temos telefonistas. Aqui, ó, chegando o torpedo, telefone tocando, eu tô no ar, não tenho condição de atender. Vamos de notícias? Então. É, manda aí, vou fazer umas notícias aqui, pra mim dar conta aqui do telefone. E Gilmar tá aqui de braços cruzados, não atende o telefone. Gilmar é popstar, só agora ele é entrevistado. Notícias da Tribo. Eric Clapton vem ao Brasil em outubro. A previsão de vinda de Eric Clapton ao Brasil em outubro foi confirmada nesta quarta, dia 27, segundo informa a colunista Mônica Bergamo, da Folha do Jornal de São Paulo. Os shows estão marcados para o dia 6 de outubro em Porto Alegre, no dia 9 no Rio de Janeiro e dia 12 em São Paulo, no estádio do Morumbi. Ainda não há informações sobre o preço ou o início das vendas de ingresso. A informação de que o guitarrista viria ao país foi divulgada no início deste mês, quando o diretor da produtora de shows Time for Fun, na Argentina, Fernando Moya, sinalizou ao jornal argentino El Cronista de que viria a banda. Além de Eric Clapton, a previsão é de que Pearl Jam desembarque no Brasil em setembro, segundo a entrevista de Moya. Não se sabe se a banda de Ed Vedder virá com um show solo ou com uma atração de algum festival. No mesmo mês haverá a edição brasileira do Rock in Rio 2011. E o Aerosmith, que esteve aqui em 2010, também será cotado para voltar em novembro. Slayer marca 2 shows no Brasil para o mês de junho. A banda norte-americana Slayer marcou 2 shows no Brasil para o mês de junho. O grupo Thrash Metal se apresenta em Curitiba no dia 8 no Master Hall e em São Paulo no dia 9 no Via Funchal. O Slayer traz ao país a turnê do disco World Painted Blood, lançado em 2009, que segue em excursão desde o ano passado. A banda de Tom Araya deve trazer na guitarra Pat O'Brien, do Cannibal Corpse, no lugar de Gary Holt. O guitarrista original do Slayer, Jeff Hanneman, está afastado da banda desde fevereiro, quando se submeteu a uma cirurgia. E jornal afirma que Foo Fighters virá ao Brasil em novembro. Esperança à vista para os fãs de boa música. Segundo o jornal Destaque, o Foo Fighters virá ao Brasil no segundo semestre. A notícia se encontra na versão online do periódico, que ainda afirma que 2 são as possibilidades para os shows da banda. Uma é a participação do grupo no festival SWU, que deve ter a sua segunda edição realizada no feriado prolongado de novembro, no dia 15, no interior de São Paulo. Caso não acerte com o evento paulista, a trupe deve vir para as terras brazucas por conta própria, também no mesmo mês. Caso a informação se confirme, será a segunda vez que o Foo Fighters virá ao Brasil. A primeira foi no Rock in Rio de 2001. No site da banda, há shows marcados somente até o dia 26 de agosto, quando o quarteto se apresentará em Paris. Diz aí, Jack. Sepultura e Orquestra Experimental em CD e DVD. O show do Sepultura com a Orquestra Experimental de Repertório na Virada Cultural Paulistana, no último dia 16, renderá outros frutos. O Sepultura planeja uma edição em CD e DVD do registro ao vivo da inusitada Jam, conduzida pelo maestro Jamil Maluf, da OERA. Banda formada por Derek Green, Anders Kisser, Paulo Júnior e Jim Dolabella. Se prepara também para lançar Kairos, álbum que vai marcar a estreia da banda no selo independente alemão Nuclear Blast Records. Será o 12º álbum de estúdio do grupo, gravado na Trama, em São Paulo, entre dezembro de 2010 e março de 2011. Gilmar Dantas, algo que você queira acrescentar aí? Tô achando você muito calmo, muito parado hoje, viu? Em relação a quê? Acrescentar essas notícias aí do Sepultura? Não, do... Noites Fora do Eixo, os eventos aí. Ah, legal. Suíça Baiana. Legal, Suíça Baiana vai ter uma movimentação grande nesse segundo semestre. A gente deve trazer a Pan-Americana Tour, que é Autoramas e Perrosca do Chile, no final de julho. A gente vai ter também a segunda edição da turnê MTV Nordeste. Esse ano vai ser com Móveis Coloniais de Acaju, Teatro Mágico e Emicida. Emicida é um cara que tá fazendo muito sucesso aí, acabou de tocar no Coachella, Festival Internacional, tá em primeiro lugar na MTV e será a primeira vez de MC daqui em Vitória da Conquista. Os outros artistas, o público de Vitória da Conquista já conhece muito bem, né? Teatro Mágico, tocou no Natal da Cidade, Móveis no Folia Fora do Eixo. Então repete aí, já que Móveis e Teatro Mágico tem muitos fãs, repete essa notícia pra mim. Móveis Coloniais de Acaju, Teatro Mágico e MC em um evento produzido pela MTV. Quer dizer, a turnê produzida pelo MTV, a produção local deverá ser do Suíça Baiana. É uma turnê no Nordeste, ainda não tem data definida e a rota também ainda não está definida. Mas como Vitória da Conquista participou da primeira turnê da MTV em 2006, que teve Vanguard, Rock Rocket, Ex Falsos, Feche Cléris, Daniel Beleza e os Corações em Fúria, então a gente deve entrar na rota novamente para esse evento que vai gerar um especial de televisão mostrando os bastidores da turnê. Beleza, vamos de música, daqui a pouquinho tem mais notícias interessantes, nossa agenda alternativa e coisas legais, como sempre aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar?

Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. This is called Don't Stop Me Now. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, Don't Stop Me Now. Queen e Dire Straits, Lady Weir. Aqui no Som da Tribo. Pois é, galera. A galera que mandou os torpedos, mandou suas listinhas. A chegada a hora. Gilmar vai revelar agora. Mas antes disso, Gilmar, a galera tá pedindo aqui pra você falar sobre esse lance aí do Teatro Mágico e Móveis Coloniais aqui em Vitória da Conquista de novo. Olha, Pouco se sabe a respeito desse projeto. Um projeto que o Móveis tem. É um projeto secreto, né? Agora eu tô revelando. Não era nem pra estar falando isso, já me arrependi. Era secreto. Era secreto, né? Mas eu não vou nem revelar a fonte aqui. Mas o Móveis vai fazer esse projeto da MTV. A MTV já fez isso em 2006, né? Uma turnê do Nordeste com um ônibus com 6 bandas passando por várias cidades, né, e mostrando os bastidores dessa turnê. Esse ano de 2011 também a turnê vai ser no Nordeste e tem 3 atrações confirmadas. Não se sabe se vai ter mais, né? Da outra vez foram 6. Eu acho que, como Móveis mesmo, é muita gente viajando, já lota um busão, né? 9 pessoas, 9 músicos, fora a galera técnica. Aquele dia aqui foram 14 pessoas. Então, imagina aí. E né? Teatro Mágico também. Ixi, não tem uma equipe pequena. Vai encher, só as duas bandas vão preencher. Então, tem confirmado Móveis, Teatro Mágico e Emicida. Hoje o Móveis tem em quinto lugar na MTV, no top 10, e o Emicida tem em primeiro. Acabou de chegar do Coachella, então é uma turnê grande, né? Eu também nem sei qual é o custo que vai ser pra Conquista, eu tô com medo. Mas é uma turnê que passará por Vitória da Conquista porque é rota, né? O ônibus tem que passar por aqui. Então não tem por que a gente não fazer, né? A gente vai fazer sim esse show, vai ser no segundo semestre e não tem data definida ainda, e a rota completa, com os shows serão e tudo mais, também ainda não está definido, mas é uma boa notícia, né? Eu não, particularmente, não gosto de Teatro Mágico. Agora gosto muito do trabalho do Móveis e o Emicida também é respeitadíssimo. O Som da Tribo é bom por isso, né? As pessoas têm suas opiniões. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu mesmo detesto Caetano, detesto Elomar, um monte de Roberto Carlos, por aí vai. Eu não sou obrigado a gostar dessas coisas. Eu não gosto de Glauber Rocha. Eu não pago pau pra Glauber Rocha, pra Elomar, porra, por quê? Eu não posso ter minha opinião? Ah, foda-se. Exato, eu também não gosto de Teatro Mágico, eu sei que é ruim falar isso na rádio porque tem muito fã, mas eu detesto Teatro Mágico. Mas você não tá falando pra ninguém detestar, né? É, não, exatamente. Você tá falando a sua opinião. E é uma banda independente, então a gente não tem por que não trabalhar com eles, sabe? É uma questão mais de gosto musical, não de princípio. É uma banda que totalmente independente, que tem um trabalho autoral. Então a gente respeita o trabalho. Eu tô falando aqui meu gosto pessoal, não é a opinião do coletivo Suíça Baiana, né? Que é quem deve produzir o show. A gente só trabalha com artistas que a gente vê originalidade, que trabalha de forma independente, que tem uma ligação, né, com a cena independente. Então o Teatro Mágico, apesar de pessoalmente eu não gostar do estilo musical, vai de acordo com os princípios do coletivo Suíça Baiana. Sim, Gilmar, vamos lá aí as bandas. Vamos às revelações. As bandas que vão participar aí da grade das Noites Fora do Eixo, agora no mês de abril. Revele. De maio. De maio. Abril já passou. Isso aí. Lembrando que a gente tá sem patrocínio ainda, né? Patrocínio da Viva só em julho. Então a gente faz com dinheiro da bilheteria, dinheiro do bolso, mas o importante é movimentar a cena. A gente teve 235 pagantes de média, uma média muito alta. A gente pretende aumentar essa média lá no Viela Seco Café agora no mês de maio. Então, as atrações. Primeiro a gente vai começar dia 5 de maio com Garboso, que estreou música nova agora no Som da Tribo, e The Honkers. Garboso e The Honkers na primeira semana, né? Isso, a banda The Honkers é de Salvador, vai ser a quarta apresentação da banda Vitória da Conquista. A última delas foi no ano passado no Festival Suíça Baiana. Tem um show destruidor, Honkers. A galera gosta muito aqui na cidade. Está presente desde 2003 nos eventos aqui em Vitória da Conquista. Na segunda semana é especialmente para David. Vai colocar aí a Ladrão de Vinil. Ladrão, hein? Ela adorou o último show no Fúria Fora do Eixo, né? Principalmente quando a banda tocou Marchinha. Deus já adorou. E a banda preferida dele, que é o Swinga. Banda diretamente Salvador, né? A banda que toca um axé indie. Ai, gente, ah não, na moral. Agora lá vou eu falar. Todo manda mundo a bala. Fala sua opinião, eu falo a minha. Por que que axé indie? O que é isso, axé indie? Já dá o vestido musical. What the hell, what the fuck? O que é isso, velho? Axé não presta de qualquer maneira. Não curtes, não curtes. Na moral, aí por quê? Swing, toca axé indie? Meu Deus, nunca ouvi dizer isso na minha vida. É, como diria Lobão, tá rolando o agrobrega, tá dominando o Brasil. Não, né? Como eu tava falando pra vocês aqui em off, eu não sei mais o que, que é música boa. Pelo que a gente tava conversando aqui. Mas essas discussões são válidas. Isso é muito bom. As provocações. Fala aí, Gilmar. Então vamos lá. Termino. A primeira noite teremos Garboso e Honkers, né? Isso. Na segunda noite, Ladrões de Vinil e Swinga. Você a dupla. Vai ser uma swingueira aí, danada. Ladrão de Vinil aí não vai deixar por menos. Isso, vai superar a Swinga. Vai ser um duelo bom, né? Vai ser um duelo bom. Vixe, essa noite aí é. É imperdível, é impagável. Essa noite realmente vai ter lotação máxima também. Manda aí. E depois, no dia 19 de maio, a gente vai ter mais duas atrações aí, que agora eu tô até esquecendo. Consulte o oráculo aí, Gilmar. Brincadeira, dia 19 de maio a gente vai ter Velotrois, que, com toda sinceridade, é a banda de Salvador, dessa nova geração, que é minha grande aposta. É a banda nova, que tem muita influência de Rony Jorge, da banda de Bicicleta. É uma banda que tem uma galera, uma meninada, né? Banda nova que acabou de estrear clipe novo. Então pesquisem aí, Velotrois. É uma banda que eu acho que vai fazer muito sucesso, assim como a Maglore, né? São as duas bandas mais que eu vejo mais potencial em Salvador, dessa nova cena. E uma banda aqui da cidade que tem crescido muito, que é a Randômicos. Randômicos forma aí a terceira noite fora do eixo do mês de maio. Isso, prestem atenção nesse nome, Velotrois. Certo. É a aposta do Suíça Baiana pra 2011. Então, pra ser a revelação, como a Maglore foi em 2010, né? 2011 é o ano da Velotrois. Então vamos repetir: primeira noite de maio teremos Garboso e Honkers nessa próxima quinta-feira. Na outra semana, na segunda semana de maio, Ladrões de Vinil e Swinga. A swingueira vai rolar. A swingueira vai rolar no Viela. Especialmente para Jaqueline e Devo de Andrade. Devo de isso. Olha, eu nem vou falar que eu tenho nada contra a swing, eu não tenho não, nada contra, mas eu acho muito hipocrisia esse negócio de axé indie, só porque tá lá dentro é massa, é o mesmo povo que vai lá pro Massicas, então, ninguém pode falar nada. E na terceira noite teremos Velotrós e Randômicos, né? Velotrós e Randômicos. Quarta noite, pra fechar, uma banda que há algum tempo não se apresenta aqui na cidade, até porque seu líder e vocalista, né? Tá morando em outra cidade. É a Princípio Ativo. Só Princípio Ativo de volta aos palcos de Vitória da Conquista. Certo. E pra fechar aí, a gente acabou falando da turnê da MTV, né? Uma das bandas que tocaram aqui nessa turnê da MTV em 2006 foi o Rock Rocket. Rock Rocket. De São Paulo, uma banda que tem um show muito empolgante, um rock and roll mesmo pra... É o mais puro rock and roll dessa do mês de maio, vai ser a última noite. Então, beleza. Então, vamos repetir aí. Na primeira noite fora do eixo, na primeira semana de maio, que será dia 5 de maio, Garboso e Honkers. 5 de maio, Garboso e Honkers. Dia 12, teremos Ladrões de Vinil e Swinga. No dia 19, Velotrós e Randômicos. E no dia 26 de maio, fechando aí o mês de maio, Princípio Ativo e Rock Rocket. Então, dito isto, quem acertou a maior quantidade de bandas, que no meio das oito, acertou seis. Acertou Garboso, Ladrão de Vinil, Randômicos, Princípio Ativo e Rock Rocket e Honkers. Errou só Retrofoguetes e Messias. Foi a Ellen Lapa. Final do telefone 0498. Beleza? Ellen Lapa acertou no universo de oito bandas. Seis. Ele acertou muito. Acertou seis bandas, muito. 80% aí das bandas. Ellen Lapa vai ganhar o passaporte. VIP vai ficar no camarote. Né? Vai ficar no camarote. Vai ter direito a acesso ao direito backstage. Direito à sala VIP, né? Do Suíça Baiana. Backstage, foto com a banda. Com as bandas. Bandas, né? Com Gilmar Dantas, com Rubenil do Metal. Todo mundo. Isso. Então, Ellen Lapa, final do 88, final do telefone 0498. A ganhadora aí do passaporte VIP aí do coletivo Suíça Baiana acertou seis atrações. Acertou Garboso, Ladrões, Randômicos, Princípio Ativo, Honkers e Rock Rocket. Beleza, muito bem. Agradecer a todos, muita gente acertou quatro, outros três, pessoas acertaram uma, duas, enfim. Muito obrigado a todos que participaram dessa super promoção. Na próxima semana tem mais promoção aí da Suíça Baiana, né, Gilmar? Sim, sim, sempre fazendo promoção. Semana que vem vamos sortear aí os CDs da banda lá de Vitória. É. Moqueca de Rato e quem mais, João? Tem mais, eu não lembro. Você postou lá dois CDs? Foi Luiz. Ah, então, postou. Eu só foi sei Moqueca, que. Moqueca de Rato e Slim e Rimografia, uma dupla de hip hop, parceira então, do Circuito Fora do Eixo. Semana que vem vamos sortear aí Moqueca de Rato e. Slim Rimografia. Beleza, duas atrações, duas possíveis atrações aí do coletivo, né? É, eu acho que tá mais pra gente trazer os Pedreiros, que é a mesma banda do pessoal do Moqueca de Rato. Só que com estilo mais rock and roll. Moqueca de Rato no Viela não dá. Mas aí vem os Pedreiros. A galera que conhece o som sabe que banda é. A banda de Mozinho também do Moqueca de Rato vai gostar bastante. Vamos tocar a última música do Som da Tribo. Na volta os ganhadores aí dos brindes. Tá certo, Jack? Sim. Vamos nessa aí. Prestigiar mais uma banda local. Ultrapassar o horário do Som da Tribo, porque as bandas locais merecem. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Consequência se não devolver meu pendrive com todos os meus blues. Eu vou fazer um chaveiro, baby, com seus olhos azuis. Não combate meu pendrive, não delete arquivo algum. É verdade, acredite, não lhe farei mal algum, meu pendrive. Com todos os meus blues. Não ter pecado é vacilo, eu sei, mas já iria fazer um. Você roubou meu pendrive, nunca esperei isso de você. Mas você roubou meu pendrive na cara dura, baby, sem que eu pudesse ver. Levou todos os meus blues, isso nunca vou esquecer. O Som da Tribo. Agora são 9 horas e 14 minutos, Som da Tribo. Você curtiu o último som aí do Som da Tribo? Foi a banda Distintivo Blue. Você roubou o meu pendrive aqui no Som da Tribo. Vamos lá, já teve a ganhadora aí do passaporte, que foi a Ellen Lapa. Ganhou aí o passaporte para curtir o mês inteiro de maio aí, das Noites Fora do Eixo. Agora a ganhadora aí do CD da banda Garboso foi a Indiana Pereira, do bairro Cidade Modelo. Tá certo? Os ingressos para o Carrasco nós vamos sortear no próximo sábado, que é a noite da festa do Carrasco. Tá certo, Jaqueline? Certo, Cortes. Semana que vem a gente faz o sorteio. Então, CD da banda Garboso saiu para Indiana Pereira, do bairro Cidade Modelo. Final do telefone 4727. A Indiana deve retirar seu CD na loja do Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos. Agradecer aqui aos nossos parceiros, a todo mundo que ligou, que mandou torpedo, enfim. O coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Seco Café, na Rua Siqueira Campos 350, Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, ou inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira 960, no bairro Candeias. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Semana do Dia das Mães, horário especial no Espaço X. Dito isto, é hora de falar pra vocês. Até no próximo sábado. E aí, Gilmar, foi bom pra você, Gilmar? Foi ótimo, nesse momento aqui tô fechando aqui Autoramas e Perrosque pra julho, viu, galera? Beleza. A Pan-Americana Tour. E aí, mais coisas interessantes aí. Jaqueline, e aí, foi bom pra você, Jaqueline? Jaqueline hoje, não está 100% na vibe. Mas tudo bem, Cortes, foi ótimo. Valeu, Jaqueline. Jack, desencana com a vida e engana. Sábado que vem tem mais Som da Tribo a partir das 7 da noite. Caso você perdeu o Som da Tribo, amanhã disponível no blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação.